Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos ao último Projeto X Playlist de 2018. Aqui é o Seiji. E aqui é o Zaider. E nessa edição, falamos dos animes da temporada de outono de 2018. A temporada que já está acabando. Embora a gente esteja gravando esta playlist, e ela vai sair também antes da temporada acabar. O que dá uma certa aflição. Ai, ai, ai. Bom, mas então, não, abriu essa playlist, tá tocando de fundo o que, o Zaider? Spato, Spy and Spies. Tema de abertura do anime chamado Release the Spies. Basicamente, um anime que jovens garotas são espiãs. Naquele estilo, um pouquinho, você lembra de Três Espiãs Demais, essas coisas, sabe? Só que versão anime e eu acho melhor, pelo menos a história, né? Porque, assim, aqui nós temos um grupo de seis garotas, né? No caso, que são colegiais e são espiãs que lá numa cidade japonesa, não lembro, não sei se é fictício ou não, e elas ajudam a proteger a cidade contra os planos de uma organização maligna. É bem coisa de espião, e elas têm vários apetrechos de espião, assim, celular vira um revólver, que elas atiram normalmente bala tranquilizante, né? Mas elas lutam com espada e tudo mais, vestem meio como uns, tipo, meio como ninjas, e a música é gostosinha de ouvir, assim, é aquela música que gruda na cabeça. Eu tinha outras músicas, assim, pra colocar aqui, eu tinha colocado outra, na verdade, troquei, porque essa música não saiu da minha cabeça a temporada inteira, fica lá tocando na minha cabeça. Pá, pá, para, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Fica lá o tempo todo, dá pra fazer um, tipo, aqueles negócio uma hora só com isso aí. Que tipo de música gruda na cabeça? Então eu falei, quer saber? Vou trocar. E eu coloquei Release the Spies, porque a história é gostosinha, né? Tem uma trama de espionagem clássica, né? Que é onde parece que tem um traidor, isso é colocado logo no começo da história, né? Que pode ser que tenha um traidor entre eles. E você não sabe quem é, só sabe que não é a personagem principal. Mas tirando, pode ser qualquer uma das outras. Enquanto elas tentam acabar com essa organização criminosa. E é gostosinho. Vale a pena assistir. Se você gosta de espionagem assim, é gostoso assistir. Vale a pena. Então fiquem aí com Spato, Spy and Spies, cantada pelas dubladoras do anime. Então fiquei escutando aí de fundo. Mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E começando essa playlist pra valer, eu vou falar de um anime que eu gosto bastante. Tava esperando bastante. Entrava no hype pra ver. Esperei 7 anos pra ver essa temporada. Estou falando da terceira temporada do Tuaro Majutsu no Index. E a sua música de abertura, o Gravitation, da Maon Kurosaki. Pra quem não sabe, né, o Tuaro Majutsu no Index, estou falando agora da terceira temporada, né, que está continuando ainda. Ele é um anime produzido pela J.C. Staff e é baseado numa light novel publicado pela Dengeki Bunko de muito sucesso. E a história, pra quem não sabe, foca no protagonista, o Kamijo Toma, e ele possui uma estranha habilidade. O seu braço direito possui um poder chamado Imagine Breaker, né, que anula qualquer habilidade Esper, ataque mágico e ataque divino. Aí um dia ele encontra a Index, que é uma pequena garota com a roupa de freira, e ela possui um grande conhecimento infinito, já que ela é portadora dos 103 mil textos mágicos, e a sua vida muda, né, com esse encontro. E aí nessa terceira temporada a gente vê os fatos dessa história lidando até um grande evento na light novel chamada de Terceira Guerra Mundial, que eu tô esperando muito pra ver isso no anime. E esse anime, essa terceira temporada, provavelmente vai finalizar toda a primeira fase da light novel, mas eu gosto bastante, né, deste anime. Vi bastante a primeira temporada, surtei, adorei também ver acompanhar a segunda temporada, e aí quando acabou, eu fiquei 7 anos rezando pra uma terceira temporada. Nesse meio do caminho, teve um filme também, teve também o spin-off do Index, que é o Tsuaru Kagaku no Reiugan, que eu gostei bastante. Então, estou adorando essa terceira temporada, tá muito legal, e é legal essa música de abertura. Não é tão boa quanto as outras das outras temporadas, na minha opinião. Mas assim, é boa. Eu gosto dessa música e pra mim acho que vale a pena ver esse anime. Tá muito bom e ainda vai continuar. Então, melhor ainda. Bom, então fique aí com Gravitation, da Maon Kurosaki, música de abertura do Tuaro Majutsu no Index, terceira temporada. Escutem aí. We'll be right back. Próximo aqui, nós vamos falar sobre lolis e empregado. Porque eu vou falar de Uchi no Maid ga Uza Sugiru. Basicamente, o anime aqui, nós temos uma garota, né, chamada Tsubame, que ela é uma ex-piloto das Forças de Defesa do Japão, e ela é uma lolicon. Isso é uma lolicon hardcore. É hardcore mesmo, porque ela não é simplesmente assim, uma mulher que tem alguma experiência que é lolicon, não. Ela é uma mulher que ela é fodona, fodona do tipo, sabe lutar, sabe se disfarçar. Ela é brutamonte, assim, se você for ver, que ela tem lá um tanquinho bem definido, só que ela é malucona e lolicon. E a parte malucona está realmente fora do lolicon, porque ela faz mais coisas, ela vai atrás, ela é aquela pessoa que não esconde seus sentimentos. E ela descobre uma loli russa chamada Misha, que perdeu a mãe, né? Na verdade, eu já tinha visto ela antes, mas ela descobre que a menina perdeu a mãe e que a família dela tá contratando uma empregada pra tomar conta dela, né? Das coisas. E ela entra com tudo no papel, ela se veste de empregada, de maid, né? E a menina sempre conseguia dar um jeito de tirar as empregadas, só que, né? Como é que você vai tirar uma empregada que ela é muito mais forte que você, que é muito mais maluca que você? E, principalmente, que ela é maluca por você! É uma comédia, eu acho, bem gostosa de se assistir, não só por causa da personagem ser lolicon, até porque não tem nenhum tipo de fanservice mesmo, assim, né? Ele é muito mais pela comédia do que por qualquer tipo de fanservice, tem pouca coisa, assim, né? Então, vale a pena você ver as confusões que essa empregada apronta na vida da garota da loli russa, né? E, bom, eu não gosto tanto da abertura, mas eu gostei muito do encerramento. É Tokimeki Climax, que eu não sei por que eu gostei dessa música, pra falar a verdade. A música, ela é... Eu acho que é só porque eu gostei mais dela, né? Porque ela, assim, é uma música meio que agitada, assim, que quem canta mesmo é as dubladoras, né? Da Misha e da Tsubame. E eu não sei explicar por que eu gosto dessa música, eu só simplesmente gosto dela. Eu acho animada, assim, só que tem um monte de coisa gritada na música, assim, mas é divertido. Nas imagens, né, do encerramento, mostra elas treinando, assim, né? Daí a Tsubame é... Tsubame, ela tá treinando lá, tá foda-se, sabe? De boa. E a Misha, né? É uma garota meio sedentária, né? Sofrendo pra fazer os mesmos tipos de exercícios. Então, fique aí com o Tokimeki Climax, cantado pelas dubladoras da Misha e da Tsubame. Escutei aí. Próximo anime é um anime que estou adorando acompanhar. Estou falando do JoJo Bizarre Adventure Vento Áureo. E a sua música de abertura vai tocar o Fighting Gold do Koda. Este anime é anime da David Production e já é a quinta fase da história do JoJo Bizarre Adventure, né? JoJo Bizarre Adventure, que é um mangá muito conhecido, escrito pelo Hirohiko Araki, que tinha sido publicado inicialmente na Weekly Shonen Jump e agora mudou, tá em alguma revista da Jump. E aqui, nessa quinta fase, né? Ela, a história acontece agora em Nápoles. E o protagonista é o jovem Giorno Giovanna. É um cara com nome italiano. Não japonês, mas ele tá com nome italiano. Giorno Giovanna, Jojo. E ele possui um stand. O stand chamado Gold Experience. E esse stand, ele tem o poder de dar vida a qualquer coisa. Então, ele usa esse stand pra encarar os inimigos. E é praticar alguns golpes também, né? No começo da história. Mas depois ele vai aparecendo alguns inimigos mais barra pesadas, né? Então é interessante também essa parte. E aí nessa história a gente vê que esse cara, ele quer se tornar um gangstar. Gangstar é pra ele uma mistura de gangster com star. Então é um gangster estiloso, sei lá, estrela. Não sei. E um grande objetivo dele também nessa história é que ele quer derrubar o chefe da família mafiosa Passione. E além disso ele quer converter o grupo pra poder ajudar as pessoas da Itália. E pra isso ele acaba buscando ajuda ao caporegime desta gangue, né? O Bruno Bucciarati, que também tem um stand. O Stand Stick Fingers. E a equipe dele também. Tem o Leone Abaccio, o Guidomista, o Narancia Girga e o Panacota Fugo. Então, é uma história então, bem interessante de um cara que ele tá tentando executar seus planos de pouco em pouco. Vai ter uma ajuda. Um cara que também acredita nessa história de ajudar as pessoas na Itália. Então, a gente vai vendo nessa parte aqui, né? De evolução dessa história. Bem o estilo Jojo Bizarre Adventure. Com poses, com roupas estilosas, com músculos, com aquela animação da David Production pra Jojo que tá muito legal. Muitas referências a bandas. E uma trilha sonora que é legal, muito boa também, que eu gosto bastante. E eu gostei dessa daqui, por exemplo, a música de encerramento é uma música estrangeira, que também é legal. Mas eu me acostumei com essa música de abertura, né? A Fighting Gold, da Koda. Talvez não seja tão marcante quanto outras músicas da fase do Jojo, das fases anteriores. Mas ainda assim é uma música que vale a pena escutar. E de um anime que pra mim, pra quem gosta de Jojo, vale a pena acompanhar também. Então fique aí com Fighting Gold do Koda, música de abertura do Jojo Bizarre Adventure Vento Auro. Escutem aí. Yume o shibari tsukeru omotai sadame no ishi ni marude oshi tsubusarete Fighting God, 光。 Fighting God! Fighting God, 自分の道を信じたものだけが続かが輝ける命の限り神にも逆らい戦い続ける不屈の魂たちよ Fighting God。 E meu próximo anime aqui é um anime de idols, né? Basicamente, não é estranho eu trazer aqui um anime de idols, sempre trago quando eu posso, né? Mas aqui nós temos idols zumbis, porque estamos falando de Zombieland Saga. Essa daqui me pegou de surpresa, tem tantas histórias de idols, eu nunca ia imaginar que teria um de idols zumbis. E eu gostei do anime. A história é a seguinte, começa com a personagem principal, a Minamoto Sakura, sendo atropelada. A primeira cena do anime, ela sai de casa e é atropelada. E o que acontece? Daí, depois disso, ela acorda numa casa estranha, cheia de zumbis. Uhum. Ela foge dali e daí descobre que ela é um zumbi depois disso. Ela também é um zumbi, não só que elas estavam na casa. Mas por que isso? Porque um maluco chamado Tatsumi Kotaro trouxe aí de volta essas 7 garotas, 6 lendárias, uma por nada. Não vou ficar falando aqui o nome de cada uma, lendária por quê, porque vou ficar demorar muito. Mas ele quer que elas se tornem idols para que revitalizem a região de Saga, né? Da prefeitura de Saga, onde ele, sei lá, ele vive, né? Então ele quer montar um grupo para revitalizar essa região, então elas precisam se tornar idols para isso. E é um anime bem nonsense. Apesar de ser um anime de idol, ele é muito mais comédia nonsense do que realmente idols, né? Apesar de que depois do terceiro ou quarto episódio, depois do quarto episódio tem música quase todo episódio, mas é muito bom. Se você gosta de humor nonsense, pode assistir sem preconceito, que não gosta de coisa de idol, porque a maior parte é esse humor nonsense causado por elas serem zumbis e serem de cada uma das garotas é de uma época diferente. Só tem uma que é da mesma época que a principal, né? Daí tem uma que era uma gueixa há muito antigamente, né? Outra que era uma idol nos anos 80, e todas elas estão juntas pra tornarem um grupo idol. É claro que elas têm que esconder que são zumbis, mas nem sempre isso dá certo, que são as coisas que é quando acontece as maiores coisas de comédia do anime. Então vale a pena assistir e fiquem com a abertura, que eu, pra mim, é a melhor abertura da temporada, né? Porque a abertura chama Adabanda Necromancy, cantada por elas, é óbvio, né? Já que elas são um grupo idol. Mas a abertura tem um quê de tokusatsu, tem aquela vibração de tokusatsu, né? Sem contar que tem aquele... Durante a abertura tem aquele monólogo, assim, né? Que tinha antigamente, assim, né? Isso aqui era não sei o quê, isso transforma no... É, Lion Man, sabe? Lembra? Como tinha no Lion Man? Sim. Delas tem o negócio delas, né? Até o monólogo delas, mas é muito bom. Minha abertura favorita dessa temporada é a única abertura que não pulei uma vez sequer. Não importa quanta vontade eu tinha de ver o próximo episódio. Eu não consigo pular a abertura. É, então fica aí. A da banda Necromancy, abertura de Zombieland Saga, cantada pelas dubladoras, né? A gente pode falar pelo grupo que eles montam, né? Dentro da história, o Fran Chuchu. Escutem aí. つない手などおろか意志も自由もその身を投げて守れ聞くな涙も血もない神話を気づくまで O próximo anime é um anime que é uma grande surpresa pra mim, embora eu já tenha ouvido o pessoal já esperando por ele, já que ele é baseado numa light novel que o pessoal gosta. O anime é o Seishun Buta Yaroa Bunny Girl Senpai no Yume no Minai. Vou tocar aqui a música de abertura que eu acho bonitinha, que é o Kimi no Sei do The Bags. Este anime, o Seishun Buta Yaro, né, que é um anime da Cloverworks, né, é baseado numa light novel, como já disse, da Dengeki Bunko. Ele é um anime que vai ter 13 episódios e ainda um filme que vai estrear em 2019, continuando e fechando toda a história, né. E essa história aqui do anime, ele mostra que existe um estranho fenômeno chamado Síndrome da Adolescência, que afeta de forma estranha as pessoas. Então tem algumas pessoas que ficam invisíveis, outros acabam trocando de corpo, outros provocam lapso de tempo e etc. E aí a gente vê esse protagonista dessa história, que é o Asusagawa Sakuta, e um dia ele observa uma garota com uma roupa de Bunny Girl no meio de uma biblioteca pública e ninguém reparou nela. Ninguém estava vendo ela. E ela tentando chamar atenção. Por quê? Porque o síndrome da adolescência estava afetando ela. Então é um evento, um fenômeno meio que paranormal. E tem um gatilho desconhecido, porque acontece. Mas acontece. E aí ele acaba decidindo falar com ela, ajudar ela, e a vida dele acaba mudando, porque ele acaba sempre interagindo com e ajudando outras garotas também que vão aparecendo. Uma colega da escola, uma kohai também, uma garota de um ano inferior a ele, a irmã dessa garota, a irmãzinha dele, etc. E você pensa assim, ah, mas ele então é um anime clichêzão, né? De um cara formando um harém. Não, mas o protagonista, ele é meio diferente, isso. Ele é irônico, ele é meio direto, ele não tem aquela explosão de sentimentos, ele não fica dando chilique com algumas coisas, ele é meio calmo, e ele te lança algumas verdades, algumas falas dele que são, eu gosto bastante. É um protagonista que eu me identifiquei bastante. Eu gostei bastante dele e gostei bastante de cada situação que acontece. Você pensa, porra, essa situação é banal. Aí quando você mostra o verdadeiro problema da garota, você pensa, penso, eita, não é tão banal assim, né? E é interessante ver como ele ajuda, então, todo mundo. Então, é uma história muito legal, assim, um pouco paranormal, com drama também. Pra mim, ó, um anime que eu adorei acompanhar. Então, acho que vale a pena ver. Então, fiquem aí vendo este anime. E essa música aqui é bonitinha, como já disse, né? Bem legalzinha. Não é marcante, mas é bonitinha. Então, fiquem aí com Kimi no Sei, do The Peggs. Música de abertura do Seishun Butai Yaru Abani Girl Senpai no Yome wo Minai. Tá? Escutem aí. こっちに来て、君が私を夢中に。 E agora vamos para outro mundo, porque vamos falar de Tensei Shitarai Slime Dataken. É o basicamente o Isekai dessa temporada. Este anime basicamente começa com o personagem principal, que ainda atendia com o Mikami Satoru, com seu colega de trabalho, e sendo esfaqueado na frente de um bandido, pelo que o amigo do colega de trabalho dele não seja esfaqueado. É, por causa disso, ele morre ali e reencarna em um mundo mágico como um slime. Sim, ele reencarnou como um slime. Essa é a premissa básica desse anime. Que falar só isso é muito estranho. A pessoa reencarnou como um slime. Normalmente se reencarna como um personagem foda, né? Ele reencarnou como um slime. Só que ao longo dos episódios nós vamos descobrir que ele também é foda. Porque ele é um slime único, com vários poderes únicos. E que ele pode copiar forma e poder de quase todo tipo de criatura que ele comer. Ou absorver, não sei, né? Como é que o slime faz digestão. Ele é um slime OP, no fim das contas. Né? Porra! Logo no começo ele conhece um dragão, Verdora. E eles acabam meio que fazendo, tornando, como é que fala? Amigos, né? Porque o dragão estava lá selado há muitos séculos. A primeira pessoa com que ele fala em séculos é o slime. Eles se tornam amigos e o dragão nomeia ele como Rimuru. E o slime, né? O Rimuru renomeia o dragão como Tempest. Aí o Tempest acabou virando sobrenome para os dois. Eles meio que, lá na conversa, eles fazem que os dois então são Tempest, né? Meio que como se fosse uma família, né? E ele resolve assim, já que é assim, né? Eu vou tentar quebrar essa prisão. Só que pra isso ele faz o quê? Ele engole o dragão inteiro com a prisão junto. E logo depois que ele sai dessa caverna onde ele estava, o dragão estava selado, aí vai acontecer realmente a história do anime, né? E aí vai, primeira coisa, ele vai encontrar com goblins, que não são maus, igual em Goblin Slayer, e vai ajudá-los, e vai, a partir de ajudar alguns goblins, ele vai começar a criar uma nação de monstros. E se eu continuar falando aqui, eu vou contar a história inteira, então eu só contei o comecinho pra vocês acharem interessante. Cara, eu adoro este mangá, eu acompanho, né? Então fiquei muito feliz quando teve o anúncio do anime, e eu estou adorando o anime, que é muito bom, eu gosto. Eu também tô curtindo pra caralho. E fique então com a música de abertura, Nameless Story, cantada assim por um homem, só homem. Eu não sei se alguém já reclamou um dia, eu que fico reclamando, mas é cantada por Terashima Takuma. Fique aí. What's the name? I might a hibi ni nado bu. Tachi sukuru yo nagaru kana yume mo. Zetsubon o no kurai tsukushite. Negai no katachi kizami kon koe. Moruto, moruto, tsuyaku. Fly on. Quero o que me dá. Beauty Girl. It just be skylight of beach on no mama cante. Hiri hiri to wa kita hono dekita sono kagayaki wo jibun take no real ni dekita nara mo madou koto wa nai daro. You just be yourself. 目の前に広がる全てが君を彩っていくだろう。一つ一つ今を名付けてゆこう。 To the east, to the west, to the high. Stand up to the period. You can shout, you can fight, you can go. Name this story is over. O próximo anime é um anime que é legal, é muito bom, que vale a pena acompanhar pra quem ainda não viu e não sabe dessa história, apesar dele ser publicado na Weekly Shonen Jump. Estou falando do Hinomaru Sumo, ou Hinomaru Sumo. Ele é um anime do estúdio Gonzo, que eu estou feliz porque eu também adoro este estúdio. Fez um anime legal pra caramba, né? Então, esse aqui é um anime de esporte. O esporte que ele fala é Sumo. E aqui a gente tem um protagonista dessa história, que é o Shio Hinomaru. E ele já foi um grande campeão, né, na escola, quando ele estava no ensino elementar, né? Bem na parte pré-ginásio. E aí, ele é um cara que ele é dotado de grande talento no sumo. O problema é que nesse período aí, ele acabou não crescendo muito em altura. Ele ficou apenas com 1,57m. E por causa disso, ele sofre grande desvantagem no sumo, principalmente na época que ele entrou no ginásio. Já que ele é pequenininho e tem os grandalhões, mesmo ele sendo bastante forte, ele tem essa grande desvantagem. Tanto que ele chegou a ponto de desaparecer por 3 anos, né, da luta competitiva. Desapareceu por quê? Porque ele sofreu uma grande derrota, machucou bastante ele, e ele foi treinar, um treinamento secreto. Treinamento secreto que deixou ele ainda muito mais forte, mudou o estilo de luta dele, deixar um jeito mais apropriado. E aí a gente vê a história começando de fato com ele iniciando o ensino médio, né? Só que aí ele iria entrar numa escola que tem um clube de sumô mais tradicional e mais forte. Só que ele acaba mudando de ideia. Por quê? Porque ele decidiu entrar em uma outra escola. Uma escola que tem um clube de sumô muito fraco. Fraco apenas que só tem uma pessoa membro do clube. Por quê? Porque as outras se desinteressaram. Vieram os vândalos, afastaram quem era interessado. E esse cara aí, também ele tem um pequeno problema de... Ele não tem muita confiança nele mesmo. Apesar de ele ser bastante forte e habilidoso também, né? E aí, o Hinomaru, ele decide. Então, eu vou entrar nessa escola e vou restaurar esse clube aqui, cara, porque eu gostei desse cara, que ele tem o amor ao sumo. E aí ele vai juntando mais pessoas pra formar esse clube e pra fazer esse clube entrar na competição e ele pra voltar a ser um grande campeão também, né? E crescer mais ainda e um dia virar um profissional também, né? Isso aí é uma outra fase do mangá. É muito bom, então, vale a pena ver. Ele é bem explicativo, porque ele fala das regras do sumo. Pra quem não conhece nada das regras do sumo, tá ali algumas técnicas também. E tem a parte dinâmica, que é um anime de esporte, que é muito legal. E aí tem essa música de abertura aqui, o Fireground, do Official Hige Dandism, que é uma música com uma boa agitação. Uma música bem típica de um anime de esportes, tá? Na minha opinião. Vale a pena escutar e vale a pena ver esse anime. Então, fique aí com vocês, Fireground, do Official Hige Dandism, música de abertura do Hinomaru Sumo, tá? Escutem aí. で180度真っ白な歓声に変わるぞ。アイデンティティ O próximo anime aqui vai ser Sword Art Online Alicization, a terceira temporada, né, se não me engano, de Sword Art Online. Sim. Pra quem não lembra de Sword Art Online, teve todo aquele problema lá quando saiu o jogo Sword Art Online, que o produtor do jogo lá trancou as pessoas lá dentro e quem morria no jogo morria na vida real. Isso durante a primeira parte da primeira temporada, daí na segunda parte da primeira temporada ainda. Tem gente que fala que é segunda temporada, mas não. Aquilo é uma temporada só, tá? É só a segunda parte. Infelizmente. Infelizmente. Então, na segunda parte, teve lá o Alfen Online, que era lá das fadas, que a Suna e outros, né, não tinham acordado, então o Kirito voltou a entrar no jogo pra descobrir a localização dela e salvar todo mundo de novo. Aí sim, na segunda temporada, tivemos o Gangale Online, né, onde tava morrendo pessoas num outro jogo, que era de tiro, e o Kirito foi lá tentar descobrir isso, porque ele virou detetive do mundo virtual, né? Tem um problema no mundo virtual. Ah, chama o Kirito, vai. Ele resolve. Né? Caralho. Mas é a minha parte favorita, porque ele usa um lightsaber e tem armas de fogo e tudo mais. Então, ali é a minha parte favorita. E deve ser de muita gente também, porque ganhou um spin-off. E teve mais algumas coisas no final dessa segunda temporada que nem tem como explicar, né? Não, tem uma segunda parte da segunda temporada, teve ainda o arco lá com a menina lá, né? Que era doente. Ah, o Mother Rosario. Mother Rosario. Muito lindo essa história. Eu esqueci do... É que tem um episódio de ligação lá, que não é muito importante mesmo. É, ninguém liga pra aquele episódio. E agora, nessa temporada, nós temos o arco de Alicization, onde, mais uma vez, um novo mundo virtual, só que dessa vez, né, nós temos um mundo virtual que meio que está recriando do zero a história da humanidade, porque o anime já começa com um Kirito criança, num mundo medieval virtual, porque você vê que ainda tem aquelas coisas de acessar comandos, né, tudo mais, só que parece que ele nem se lembra da vida real. Aí você fica naquele, pra quem não leu os novels, tipo eu, você fica lá perdido. Nossa, que porra é essa? Eles passam o episódio inteiro, praticamente, né, nesse mundo virtual, até que metade do episódio, que é um episódio duplo, né, ele mostra ele no mundo real, normal, com todas as lembranças, sem lembrar desse mundo virtual. E daí explica que ele tá lá fazendo um teste lá num negócio chamado Soul Translator, né, com tecnologia de Pull Dive, não sei o que. Também tem um outro subplot que é encerrado, eu acho que praticamente logo, porque no final do primeiro episódio, Kirito é esfaqueado e depois nós temos ele somente no mundo virtual agora, já a idade normal, só que com as lembranças de tudo. E é aí que realmente começa a trama, né? Você vai tentar entender o que é esse mundo virtual realmente, é como ele funciona e o que está acontecendo no mundo real por trás disso. Porque tem sempre alguma coisa por trás agora. Então, pra quem curtiu as duas primeiras temporadas, vale a pena. Quem não curtiu as duas primeiras temporadas, por alguma razão, eu acho que está valendo a pena, porque essa temporada está bem interessante. Essa parte de que esse mundo criou leis próprias, não foi programado para ser desse jeito que ele está agora. E no mundo real, nós temos ali o Asuna descobrindo os planos por trás da criação desse mundo virtual e porque o Kirito que está lá dentro. Cara, você tem que falar uma coisa. Eu sou um crítico do Sword Art Online, tinha umas coisas que eu não gosto, mas esse Alicization tá foda, tá fantástico. A animação tá uma coisa bonita, né? Nossa, maravilhosa. E a história tá intrigante. Então, eu tô adorando o Alicization. Então, você que estava com preconceito por causa de, mas Sal já perdeu a graça, não sei o quê, vale a pena. Confiram aí. E a abertura, A Damas, cantada por Lisa. Tinha que voltar a Lisa, né? Obviamente. Tá sempre aí cantando música de Sal. Música muito boa. Fica com a abertura, A Damas, cantada pela Lisa. Escutem aí. próximo anime é um outro anime de esporte, Kazegatsu Yoko Fuiteru. É um anime da Production ID, que eu adoro esse estúdio. E ele é baseado numa light novel de sucesso também, né? E este anime aqui, o esporte que ele fala é maratona, né? Então, e aqui é essa história que fala do sonho de um cara que ele quer montar uma equipe para disputar a tradicional maratona universitária Hakone Ekiden. Ela acontece no início do ano lá no Japão, disputada em 2 dias, num total de cerca de 210 quilômetros percorridos, né? Então é um trabalho de equipe, precisa de 10 pessoas, pelo menos. E aí o protagonista dessa história é, na verdade, o Kuruhara Kakiro, que ele é um corredor frustrado, que ele foi despejado do local onde ele morava, e ele tava correndo porque ele tava sem grana, pegou um bentô, pegou algum salgado no mercado e saiu correndo, né? E aí ele foi observado pelo Kyoshi Haiji, que é esse cara que tem esse sonho de montar a equipe. E aí ele convidou o Kakiro, né, pra morar no dormitório onde ele ficava. Só que ele não sabia, né, que o Haiji, ele tava pensando em montar uma equipe de maratona com todos os moradores do dormitório. Na verdade, nem os moradores do dormitório sabiam também dessa história. Todo mundo só soube disso quando chegou o Kakiro e fechou 10 pessoas, né? Pronto, tem 10 pessoas. Agora dá pra montar a equipe. Então, todo mundo aqui, vocês que estão neste dormitório, vão participar desta corrida, desta maratona. E, obviamente, uma boa parte dali não era atleta. Uma boa parte ali estava focado nas coisas da universidade. Outros ali estavam fugindo dessa responsabilidade mesmo. Tinha um outro ali que acabou se empolgando, né? Mas foram ludibriados facilmente. E aí essa história tá aqui mostrando, então, como montar essa equipe de maratona. Como vai convencer cada um a participar de treinamentos, aumentar o condicionamento, melhorar o tempo de corrida deles, para que cada um consiga ter o ranking necessário e poder todo mundo participar dessa grande maratona. Uma maratona que tem os motivos do cara para ele montar, aí a gente vai descobrindo isso ao longo do anime e vai ver todas as histórias de cada um dos personagens, as suas frustrações e como essa maratona talvez mude, né, essa visão deles. Então é uma história muito legal, uma boa animação, já que é Production IG, vários personagens que eu gosto bastante, o protagonista, que eu acho muito curioso a vida dele, já que ele é meio frustrado, algumas coisas, ele não queria voltar, ele acha que o cara quer montar essa equipe, mas ele acha que ele não tá levando a corrida a sério, porque não é assim do dia na noite que você vai conseguir criar uma equipe e ter ranking suficiente pra poder participar dessa maratona disputadíssima. Então ele fica meio bravo, mas ele percebe que o cara tá levando a sério, então ele vai mudando a opinião dele aos poucos, né? E é um anime de 25 episódios, já tá na metade dele, então a gente vai ver essa história avançando ainda mais, que é muito legal. E eu queria tocar aqui a música de encerramento. A música de abertura é muito legal, mas a música de encerramento, ela traz aquele sentimento bonito, que é uma música melódica, né? Então ela tá aí pra trazer a emoção, levantar a emoção pra cima. Ela é meio lenta, então pra mim vale a pena ver este anime. E fique aí com essa música de encerramento muito bonita, Reset, cantada por Taichi Mukai, música de encerramento do Kazegatsu Yoko Fuiteru, tá? Escutem aí. 走り出せれば、ほら、掴めるから。一度話した明日への地形、この場所から始まるから。取り戻すため、もう一度リセット。改札を出て、目に映るサンセット。オレンジ色が。 鳴らんで歩くほど人と比べてばかり、いつの間にか背伸びして、強がる自分に気づく。走り出せれば、ほら、掴めるから。一度話した明日への事件、この場所から始まる。 縛られ風を引きずって身動き取れなくなってしまった消えて忘れてしまいたいなんて被害者ぶって逃げていただけいつもよりぬるい風呂の中で自問自答悩んでいたことなんてちぼけなことだったんだ。くじけそうな時は立ち止まって見つめ直して自分らしさへ諦めない心をつかめまた最初からもう一度リセット。いろんなことを大げさにして優しい心なくし傷つけ自分が一番可愛くなって気づけば今は一人ぽっちでまた明日から笑い合えるよまずはここから出せればほら掴めるから一度話した明日への次元この場所から始まるから取り戻すためもう一度見せがる世界は僕らげのものさもう一度取り戻すリセット chegando aqui meu último anime, onde nós temos um Tokusatsu. É, um Tokusatsu mesmo, só que versão anime. E não é Garo, porque eu acho que vocês já viram que teve um monte de anime de Garo ultimamente. E também é um Tokusatsu, originalmente. O que eu estou falando aqui é SSSS Gridman, um anime em colaboração da Tsuburaya, aquela dos Ultraman, e o estúdio Trigger, o que resultou numa história fantástica, onde nós seguimos aí o personagem principal, o Hibiki Uta, que é um garoto com amnésia. Ele acorda lá no, na casa de uma garota que disse que você é uma colega de classe dele. Até aí, ele acorda ali com amnésia, não sei o que. Disseram que ele simplesmente desmaiou ali em frente à casa dela, né, tudo mais. Só que daí, passa um tempo, aparecem kaijus. Aparece kaiju. E por algum motivo, kaijus destruindo a cidade, ele acaba se comunicando com um tal de hiperagente Gridman no computador que está, digamos assim, na casa da menina, porque a casa da menina também é um nascebo. Aqui seria mais pra sebo, né? Mas vende coisa usada, né? Ele tá lá dentro de um computador. E eles meio que juntos acabam se tornando... Ele meio que consegue se fundir ao Gridman e enfrentar o kaiju. Até aí, show! É um tokusatsu. Ele é um kaiju, um monstro gigante, sendo enfrentado por um herói gigante. Beleza. Destruição, dia seguinte, né? Cidade destruída, dia seguinte, tá tudo de volta ao normal. Esse é o resumo do primeiro episódio. Apesar de eu não gostar muito de Ultraman, eu não sou muito fã dos Ultraman, na verdade. Eu curti pra caralho o Gridman, principalmente por causa da história. Tem muitos mistérios na história aqui, porque você vai descobrindo que a cidade não é o que você pensa que ela é, porque tem um monte de kaijus, né, nas paisagens que você não consegue chegar até eles, basicamente, mas eles são meio que paisagem e só os protagonistas conseguem vê-los. Só os protagonistas também lembram que houve uma destruição na cidade e ela foi reconstruída, entre outras coisas, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, porque é bem interessante. Ah, sim. E tenso. Quando você começa a descobrir umas coisas, você fala, caralho, como, né? Então, vale a pena. É o anime que tem as duas waifus da temporada, Arika e Akane. Porra, o pessoal gosta. Tem coisas tensas, mistérios, Akane, nossa, eu tô adorando ela, caramba. É, prefiro a Rika. Ah, eu prefiro a Akane. Olha, uma briga aqui, cara. Tem umas coisas que ela parece que é desse jeito, mas na verdade ela tem umas coisas mais profundas, a Rika também tem seus mistérios, a gente vai entendendo o que que é esse protagonista e a ligação dele com o Gridman, e é uma pena que, por causa de data, essa playlist tá sendo gravada bem antes do lançamento do último episódio, então eu não sei como vai terminar ainda, mas quando a playlist sair, talvez já tenha saído o último episódio, e putz, espero que seja aquela felicidade e não aquela decepção. Eu acho que não vai ser felicidade, porque eu acho que não vai ter um final feliz. Não, eu, tudo bem, posso até esperar isso, só espero que não seja um episódio de decepção de porra, que merda, que porcaria, é banal, bobo, besta, né? Tem que ser algo profundo, como tá sendo esse anime. Eu acho que vai ser, porque tá, as coisas estão caminhando pra isso, né? Tá muito bom, vale a pena. Tô querendo muito ver esse último episódio. E vamos falar aqui, eu realmente não gostei muito da abertura, porque a abertura, ela, sei lá, muito genérica pra mim. Podia ter sido um pouquinho mais épica. A abertura pra mim foi meio genérica demais. Ah, eu gosto. Ela não é ruim, mas aquela foi muito genérica. Daí eu não consegui gostar dela, sendo que eu tinha uma abertura muito mais tokusatsu nessa temporada. Né? Então eu peguei o encerramento, que é Youth Beautiful, cantada pela Uchida Maya. E é uma música mais bonitinha. Então, acho que pra mim foi melhor, assim, né? Do que o... Do que a abertura, que foi meio genérica. Mas é coisa pessoal. É uma música muito legal. É muito legal essa música. Eu gosto. Sim, é uma música muito boa. Então, fiquem aí. Youth Beautiful, da Uchida Maya. Escutem aí. Nothing. ている大丈夫無機質の中でも確かに息はしてるナッパスティの先の一瞬を感じたらそこにいるんだろう探してたんだよ心の花を咲かせて Pra fechar esta playlist, falar de um anime que pra mim é um amor também, que eu gosto bastante dela. E eu acho que quando foi lançado esta playlist, o último episódio já foi lançado, então não sei como terminou, então é um risco danado eu falar dele. E eu acho que ou pode ser aquele final bomba ou aquele final bom, dramático, né? É, o anime, estou falando do Irozoku Sekai no Ashitakara, que é um anime da PA Works, e eu adoro esse estúdio. É que este anime ele mostra a protagonista Tsukishiro Hitomi. E assim, ela mora no Japão, no ano 2078, junto com a sua avó. Só que a sua avó, ela vê que a garota, ela está muito triste. Muito triste por causa da vida dela. Ela está sem amigos, os amigos foram embora, ficaram distantes. E ela tem um grave problema porque ela não consegue enxergar cores. Ela vê o mundo todo em preto e branco. E assim, pensando no jeito de estabelecer a moral da garota, levantar o astral dela, ela decide mandar essa garota 60 anos para o passado, usando magia, já que a magia é algo natural nesse mundo e a família dela tem uma grande afinidade com a magia, apesar dessa protagonista, a Hitomi, não possui grandes habilidades na magia, né? Mas com o tempo ela vai melhorando. Bom, então, e ela chega no passado, e aí depois de umas pequenas bagunças ou confusões, ela acaba encontrando a família da avó dela, né? E acaba também encontrando bem depois a versão mais jovem da avó. E aí faz uma amizade com todo mundo e uma amizade principalmente com os colegas da escola, já que ela acaba indo também pra escola. Então são os colegas do clube de artes e fotografias. E aí ela aprende sobre várias coisas boas da vida, apesar dela inicialmente guardar os segredos dela, né? Alguns segredos, tipo ela não consegue ver cores, ela tem uns problemas social, já que ela não consegue se expressar. Apesar dela ficar interessada num cara, porque o cara, ele desenha, e os desenhos que faz, ela consegue ver as cores. Então, assim, é um anime bem dramático até, de uma certa forma. Ele tem um romance, ele é bonitinho, ele tem uma... não um slice of life, né? Mas é uma forma, pra quem já tá acostumado a ver alguns animes da PA Works, lidar com algumas coisas dramáticas, pessoas no sofrendo, e você vê que existem coisas boas e as pessoas vão melhorando, né? Com a união dos amigos, com a união de todo mundo, apesar de ela ser uma pessoa do futuro, que está presa no passado, e que obviamente ela precisa um dia voltar para sua linha do tempo, o futuro. Então, enquanto esse momento não chega, a gente vai vendo todo esse crescimento. E pra mim é um anime bem legal, eu não esperava ele, realmente. É uma surpresa, apesar do estúdio que eu adoro. Mas ficou um anime muito bom, muito bonito. Vale a pena ver. Talvez não seja o melhor da temporada, mas eu me surpreendi, adorei. E eu adorei ainda mais esta música aqui de abertura, Junanasai, né? Da Haruka Tomiyuki, também. Que é uma música bem... uma carga sentimental também. Bem bonitinha, bem legal de ser escutada, de um anime que tem uma carga sentimental também, carga sentimental boa também. Eu espero ver esse final, não sei se vai ser um final que vai me fazer chorar ou não, só vendo depois, mas quando sair essa playlist, provavelmente vocês já devem ter visto o final, né? Então, é isso mesmo, né? Bom, então antes da gente fechar esta playlist, vamos falar também de algumas menções honrosas também, os IDS, se você tiver alguma também pra falar, porque não dá pra falar de todos os animes também, né? Senão a playlist ficaria gigante. E é uma temporada que teve bons animes. Foi legalzinha. Um anime que eu achei muito bom foi Akane-sasu Shoujo. Ah, já sei. É aquele anime que você não dá muita coisa quando você começa a ver, mas depois ele fica interessante, cheio de mistérios. Queria falar de alguns também, né? Tipo, Meu Amor por Goblin Slayer, que eu gosto, apesar das polêmicas. Mas como acompanhou o mangá, eu estava no hype pra ver esse anime. Adorei ver. Só não botei nessa playlist porque eu não gosto das músicas. Também, Akane-sasu Shoujo, eu também não gosto das músicas. Goblin Slayer. Slayer, a mesma coisa, não gosto das músicas. Então foi aquela dor no coração, mas eu acabei tirando ela da lista. Aí falar de alguns outros que eu gostei, tipo o Golden Kamuy, segunda temporada, que é legal. Karakuri Circus, que é bonzinho também. Tem o Kishuku Gakko no Juliet, que eu acompanhava o mangá, e eu achei legal, muito bom, bonitinho. Sim, eu tava acompanhando o anime também, muito bonitinho, só que eu tirei, é o anime que eu tirei aí, porque eu tava com o Grudge na cabeça, eu preferi colocar o Grudge. E eu vou terminar falando de dois animes bem fofos também, que eu estou adorando, que é o Beelzebub Jono Okinesu Mama, que é fofinho demais. É tão fofinho que você não pode ver quando tá com sono, porque senão você dorme. Isso é verdade. Mas ele é muito bom. E o Anima Yel, que é muito legal também. Os líderes de torcida ali, cara. Eu estou adorando também. Bom, então vamos terminar essa playlist aqui, finalizando o ano de 2018. Espero que todo mundo tenha comemorado um bom Natal e já desejamos um feliz ano novo pra todo mundo. E fiquem aí com Juna Nasai, da Haruka Tomiyuki, música de abertura do Hirozoku Sekai no Ashitakara. Valeu por tudo, nos vemos ano que vem e escutem aí. Kitomi kurashiteita kimi no koko